ontem o Parmigiano sofreu carbonização espontânea. Diziam que segurar peidos quase tão ocorrido. Já fui contar a notícia minha bobanha. Felizmente o Barbixa não tinha morrido. Mas cuidado, galera, com carbonização. Não é brincadeira, não é zoação. Carbonizaram o meu tio ao ele tentar arrumar a parabólica da minha televisão. Ontem à noite eu tava caminhando e chutei um mendigo. Peguei o casaco dele e carbonizei na fogueira. Fogueira de São João, a festa tava muito boa. Comi paçoca, fiz pescaria, chutei mendigos e quase fui carbonizado vivo. Eu prefiro a Tim.